cura, leve sofre dor. É questão que faz cura, leve sofre dor. É questão que faz cura, leve sofre dor. É questão que faz cura, leve sofre dor. É questão que alegra o sofredor. É questão que alegra o sofredor. Por sofredor, entende-se geral. É condição humana, tendo ou não colação de grau. Desculpa aí se eu te ofendi, mas a verdade quando é dita sempre causa um frenesi. Na verdade, a verdade causa incômodo. Por ser feia, às vezes como um dragão de Komodo. E também fria como vazio existencial. Vida sem sentido, vagando como animal. Atrás da sobrevivência, querendo passar à frente. Nem que tenha que passar a perna no concorrente. E o limite se limita. Limita a seus entes, mas tem cara ganancioso que não tem nem esse. Os princípios ausentes em alguém que usa qualquer meio pra no fim ficar bem. Eu questiono, é pra isso que estamos aqui? Não, amar é cooperar, invejar é competir. É questão que alegra o sofredor. Ter ou não ter nesse mundão, tenha como for. É questão que alegra. Para não ter no coração a dor. É questão que faz cura, leve sofredor. É questão que faz cura, leve sofredor. É questão que faz cura, leve sofredor. É questão que faz cura, leve sofredor. Pro cê ver como que tá, já até me agradeceram por ser honesto com alguém em relação a dinheiro. Como se o de costume fosse não agir assim. É um bagulho estranho, pelo menos pra mim. A teoria da prática é totalmente diferente. Cobram direitos, mas nos deveres são ausentes. Querem um mundo melhor pra deixar pros filhos, mas os filhos que estão deixando irão destruí-lo. Egoísmo é moeda corrente. Discriminação também tá no contrato vigente. Tiram sarro de colega e professor mal vestido, quer dizer, basta não ser de grife os artigos, é violência também, isolar alguém e não se aproximar pela diferença que tem, cada missão é pessoal, mas numa coisa acredito, amar uns aos outros, quem falou foi Cristo, eu já falei faz tempo, mas continua pertinente que a mudança precisa vir de dentro da gente, o mundo não vai mudar enquanto o homem for assim, ferido na alma e no olhar a cicatriz. É questão que a não ter nesse mundão, tenha como for. É questão que alegra o sofredor. Temos que ser para não ter no coração a dor. É questão que alegra o sofredor. Ter ou não ter nesse mundão, tenha como for. É questão que alegra o sofredor. Para não ter no coração a dor.